A nossa paquera faz aniversário. E eu não me esqueci do dia em que começamos essa coisa gostosa que rola entre nós. Se você não se lembrou, tudo bem. Eu lembro por nós dois. Afinal, temos tido tantos momentos deliciosos que, por vezes, não precisamos ficar atentos a datas. Mas esta eu não esqueço. Ah, o começo. O começo foi ótimo e continuamos a nos ver, a estarmos juntos de uma maneira muito nossa, só nossa. E então, podemos e devemos comemorar esse aniversário, não é mesmo? Prepare-se para estarmos juntos em algum lugar, num bom horário, sem nenhum convidado, só nós dois. Vamos fazer desse momento a felicidade, pois estamos aniversariando. Até breve. Beijos com carinho.